começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marquinho. Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo. Eu quero informar você que hoje... Eu só vou te dizer... Fala. Pode falar. Não, a sua voz está super, assim, está até alta um pouquinho demais, como se estivesse falando grudado no telefone, não sei se... Tá vendo? Eu não sei se está muito alta. Tá vendo? Esse é porque... Perfeito. Isso é porque você disse que é surdo, desgraçado. Então o Fufunha te sacaneou. Você já está pulando na frente, né? É, o Fufunha te sacaneou para você aprender, viu? É, eu encontrei com uma senhora hoje, a Maria... E ela disse que é nossa ouvinte todos os dias e mandou um enorme abraço para o Renzo e para você. Poxa, Maria? É. Aí de São José dos Campos mesmo? Aqui de São José. Um abraço, Maria. Então você vê que nós temos ouvintes fiéis, viu? Isso, uma maravilha saber isso. E o seu convidado, o meu vizinho aqui de Jacareí, já está no ar, o Gustavo. Ah, tá aqui, maravilha. Então, gente, vamos começar o programa, como a gente tem feito algumas vezes, né? Tudo depende, claro, da disponibilidade dos nossos entrevistados. Muitas vezes eles querem ser entrevistados no segundo bloco do programa. Este, como tem acontecido nas últimas semanas, este, o Gustavo Noge, ele queria ser entrevistado, para ele ia ser mais fácil na primeira metade. Então, vou falar um pouquinho dele. Ele é colunista da Gazeta do Povo, é ensaísta, cronista... podcaster, ele, vou falar assim, teve um texto que ele me mandou, até quando ele estava falando, estava conversando e eu não sabia como apresentá-lo, ele falou basicamente o seguinte, assim, ele dispensa títulos, certificados de conclusão, medalhas, faixas comemorativas, ruas, viadutos, alamedos, rodoviárias e aeroportos com o nome dele. Ele prefere receber tudo à vista mesmo. Ele é autor do sarcasticamente engraçado livro, um dos livros mais elogiados do ano, um livro chamado Saudades dos Cigarros que Nunca Fumarei, Ensaios Imprudentes. Para quem não leu ainda, só para avisar que teve gente escrevendo para mim de ontem para hoje, quando eu anunciei, quando a gente divulgou o programa, falando sobre, isso é sobre alguma coisa técnica antitabagista, alguma coisa assim, e tinha gente também falando, mas eu não fumo. Gente, por favor, né? Não vamos ser tão literais assim. Né? Para quem não leu ainda esse livro, vou repetir o nome, Saudades dos Cigarros que Nunca Fumarei, Ensaios Imprudentes, ele é um filme que basicamente reúne vários textos dele, textos curtos, basicamente onde ele disserta com muito bom humor sobre as nossas incongruências diárias, e ele encara de frente as trivialidades do mundo e coisas que a gente tem que encarar e enfrentar no dia a dia, desde relacionamento com os filhos, até, por exemplo, festas infantis. É muito interessante o livro mesmo. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Gustavo Noge. Tudo bem, querido? Tudo bem, Marco. Tudo prazer bem. Falar contigo, com os ouvintes do seu programa. É mais ou menos isso, meu livro, né? Eu não sei se foi de fato um dos livros mais elogiados do ano, talvez aqui entre os meus familiares tenha sido, né? Mas eles não costumam ler muito também, então por eliminação acho que foi sim, foi um grande sucesso aqui na família. Querido, é um prazer falar contigo, tá? Gustavo, boa noite, é João Alckmin, eu estou aqui em São José dos Campos e é um prazer. Somos vizinhos aqui. Somos vizinhos, eu falei para o Marco Antônio, ele não entendeu direito, mas não bate muito sol em Jacareí, porque os prédios de São José fazem sombra, o Marco Antônio. Exatamente. São José faz sombra aqui em Jacareí, assim como o sul de Minas faz sombra em São José, né? É mais ou menos assim, né? Exatamente. Que a gente encontra bastante lá, mas... Enfim, né? Essa globalização, né? Eu sabia que Jacareí era perto de São José dos Campos. Mas pertinho. Eu não sabia que era tão perto, né? O João falou, tipo, 15 minutos, né? Ou nem isso, né, o Gustavo? É coisa de 15 minutos aqui. Eu, quando pego o carro e vou para São José, é 15 minutos. Aliás, o prédio onde eu moro aqui fica bem no alto, em Jacareí, eu consigo ver metade de São José daqui. Agora, os 15 minutos, Marco Antônio, depende muito da Via Dutra, que hoje não é Via Dutra, é uma avenida. É uma avenida, pode ter certeza disso. É um inferno isso, mas pode continuar. É um prazer ter... Qual é o nome daquela candidata à presidência dos Estados Unidos, uma meio bonitona, republicana de uns anos atrás? Vocês lembram? Qual? É que ela dizia que ela conseguia ver da sacada dela a Rússia. Ah, tá. Ah, eu lembro. Eu lembro do Alasca. Ela... Eu não vou fingir que eu lembro, não, tá? Podem tentar fingir aí que eu não vou. Como é que era? Eu não... Depois eu falo o nome. Eu tento cavocar. Mas, de qualquer forma, querido, começando assim, Gustavo Noge, eu estava vendo pelo teu sobrenome, né? Tem um diretor de TV americano, acho até ele já falecido, ele nasceu em Budapeste. Ele dirigiu episódios de Chips e Starsky Hutch. No Brasil tinha dois X, era Starsky Hutch ou Justiça em Dobro. E o nome dele era Ivan ou Ivan Nagy. Ou seja, então, na verdade, a origem do sobrenome é Nagy. O problema é que meus avós chegaram aqui com 20, 21, 22 anos. Imagina eles tentando se comunicar em húngaro aqui em São Paulo, né? Daí o Nagy, né, o modo como ele é grafado, o sobrenome, ele tem um acento pro O, Nagy. E daí na minha família, que é primordialmente em São Paulo, ali na capital, cada um ficou com uma variação. Nagy mesmo, o meu no caso N-O-G-Y, outros com I, e assim foi. Ah, tá, porque o Ivan Nagy, esse que era N-A-G-Y, né? É, exatamente. Ele veio de Budapeste, quer dizer, ele chegou nos Estados Unidos, no caso, vindo de Budapeste, então eu queria saber se era, mas então quer dizer que de repente até parentesco tem por aí, né? Não sei se é, mas o sobrenome correto, a grafia correta é de fato essa. O problema é o húngaro, dizem que o idioma húngaro é o único idioma que o diabo respeita, né? Então, tem esse ditado lá. Então, imagina o pessoal chegando em São Paulo com 20 anos e tentando falar o nome, o sobrenome aqui, né? Daí, pô, cada familiar, cada pedacinho da família saiu com uma variação, sim, da grafia. Sim, sim. E só pensando até que gente criada, né, nascida e criada no Brasil, um dos idiomas que mais reprovava, pelo menos nos anos 70 e 80, no segundo grau, era a língua portuguesa. Exato. Imagina só, a pessoa tem que aprender português ainda, sendo que foi criada em húngaro. É, né? Imagina. Tá. Pois é, e me diz uma coisa, como é que... me diz assim, que tipo, que não é de Ivan, tá? Mas que tipo de criança tu era? Me diz assim, que tipo de criação tu teves? Eu tô tentando ver como é que tu desenvolveu essa veia sarcástica aí. Como é que se deu a minha veia sarcástica? Pois é, não vou me dizer DNA. Só avisar. DNA é muito simples, tá? DNA é muito simples. Analisa um pouco melhor, vamos lá. Só fazer um aviso aqui para os nossos ouvintes, é que para mim, eu não sei como que o áudio está indo para vocês. Para mim está um pouquinho baixo, tá. Então de vez em quando eu posso ter alguma dúvida aqui na pergunta. Tá, eu vou falar um pouco mais alto, que a tua voz está muito boa aqui para mim. Tá. Mas eu entendi, como é que se dá a minha vida sarcástica? Isso. Já que eu fui um garoto tímido na infância? Olha, eu tenho um palpite. Quando eu começo a ler com mais assiduidade, literatura, eu comecei com história em quadrinho ali, com 8, 9 anos de idade. Eu adorava, tinha coleções inteiras. Se eu soubesse que hoje isso ia valer tanto, eu teria guardado tudo e tiraria uma boa grana, infelizmente não imaginava. E depois eu passo a ler literatura brasileira e estrangeira, né? Na passagem ali da pré-adolescência para a adolescência, devido às atenções à literatura com o futebol, que eu sou apaixonado. Ah, tá. Ali eu começo a ler alguns autores que já me estimulam de alguma maneira nesse sentido, como Milor Fernandes, Nelson Rodrigues, Ivan Lessa, um pouco mais tarde Paulo Francis e tal. Entendi. Quer dizer, esse tipo de texto, né, de tanto crônica quanto ensaio mais bem-humorado, mais sarcástico, irônico, me pegou muito cedo. Por outro lado, minha mãe, infelizmente falecida há 5 anos, okay, ela era uma pessoa extremamente engraçada, mas engraçada num sentido muito dela. Ela era uma pessoa muito brava mesmo, e não tinha papas na língua, assim. Ela falava com o presidente da República, se bem que o presidente da República brasileiro, né, os nossos não tinham essas... Mas enfim, ela falaria com o presidente da República que tivesse de fato essa dignidade toda, da mesma forma como ela fala com qualquer outro, né? Esse bom humor dela, e um bom humor, às vezes, de mão pesada, de alguma maneira, eu peguei, né? Peguei isso dela, sou caçula entre 5 irmãos, né? Tenho 4 irmãs mais velhas e eu sou caçula. Entendi. E eu passei muito tempo com a minha mãe e acho que eu peguei. Então, a minha maior influência literária, provavelmente, foi minha mãe. Ah, e eu... O teu pai também tinha essa veia engraçada? Não, meu pai é o extremo oposto. Meu pai é um... ele é um sujeito bastante quieto no canto dele, é uma ótima pessoa, mas muito, muito quieto, muito discreto. Ele e minha mãe eram assim, opostos, que felizmente se atraíram. Tá. E assim, citar, obviamente, Milor e Ivan Lessa, oi? Nelson Rodrigues, mas também falaste assim, por exemplo, depois de literatura internacional, assim, eu, pode ser mais específico quais livros que te lembram sendo os primeiros que chamaram a tua atenção enquanto no caso na área de literatura internacional? Sim, sim. O meu escritor predileto, e ele próprio é irônico, mas bastante sutil, já muito clássico, muito diferente de mim, ou do modo como eu escrevo, é o argentino Jorge Luis Borges. Ah, o Borges. Tenho dele obras completas, em mais uma edição diferente, e eu sou absolutamente apaixonado. Mas, por exemplo, uma das minhas influências, ou pelo menos que eu quero crer, que tenha sido uma das minhas influências literárias, em relação à forma como eu escrevo do ponto de vista estrutural, do ensaio, foi Michel de Montaigne, o criador do gênero ensaio, né, francês. Ele é um. Além disso, também outros escritores, por exemplo, como Dostoiévski, que num dado momento da vida, quando você lê aquilo, te cria um impacto assim, inigualável, né? Foi também Cervantes, com Don Quixote. Então foram algumas das influências, assim, e isso falando muito claro, em linhas gerais. Há tantos outros, como George Steiner, um ensaísta francês que eu gosto muito, que eu leio frequentemente até hoje, né? Mas dos escritores estrangeiros, há menos influência do ponto de vista estilístico. É uma influência mais do ponto de vista formativo, intelectual. Entendi. Em relação a estilo e até uma certa verve literária, eu pego mais dos brasileiros. Eu não citei aqui, vou citar, por exemplo, outro que é minha referência também, que é o Gilberto Freire, sociólogo, que tem um estilo literário fabuloso, né? Então, é assim, a literatura estrangeira, que eu li bastante e continuo a ler, ela me deu muito mais uma noção do aspecto formativo da literatura, por assim dizer, de conteúdo, né? Para simplificar muito o termo, tá? Quase que espiritual da coisa, né? Oi? Quase que espiritual da coisa. Exatamente, né? Quase que espiritual. Não, sim, que a literatura brasileira e portuguesa não nos dê isso. Eu acho que ela dá, e eu, ao contrário de muita gente que costuma falar que a literatura, por exemplo, brasileira é uma literatura menor se comparada com algumas outras, eu discordo veementemente. Eu acho que simplesmente a gente escreve em português e por questões geopolíticas, socioeconômicas, não tem essa entrada toda. Mas claro, eu acho que aqui a gente tem sim escritores de altíssimo nível, poetas de altíssimo nível. Mas como eu sou muito de ouvido, quer dizer, eu leio textos bem escritos em português desses grandes escritores brasileiros e portugueses, e de alguma maneira eu afino o meu ouvido pelo deles, pela música deles, pela melodia literária deles, então eles acabam me influenciando mais nesse sentido do estilo. Entendi. Eu já vou riscar aqui que eu juro, eu ia perguntar sobre Dostoiévski e... a quarta pergunta que eu ia te fazer era sobre Paulo Francis, mas então tá, já falaste aí no meio. O Paulo Francis, só pra você ter uma noção, meu cachorro chama Paulo Francis. Ah, é? E eu chamo ele de Francis, pra abreviar, mas é Paulo Francis. É um dos grandes escritores e jornalistas que eu de fato acompanho. Eu tô olhando aqui. E que raça que é meu cachorro? Tem pelo menos uns 9 livros dele aqui na onde eu tô aqui. Que raça que é teu cachorro? Raça desconhecida, ele estava em São Paulo, largaram ele numa rua qualquer, daí a minha esposa viu a foto compartilhada no Facebook, ficou com dó, ele tinha coisa de 4 meses, fomos buscar de uma pessoa que tinha acolhido durante alguns dias, ele lembra um Golden Retriever, só que ele é preto, lembra um Labrador, enfim... Mas não é nenhum, isso não é nenhuma ofensa ao Paulo Francis, né? Esse lance de ser vira-lata, né? Exatamente, não, exatamente. Além de tudo, ele é bonzinho, né? Meu cachorro é bastante bonzinho, ao contrário do Paulo Francis. Mas foi uma questão de homenagem, eu quis homenagear um dos meus ídolos. Gustavo, volta e meia, quando a gente entrevista pessoas aqui, a gente entrevista gente de tudo que é área, mas volta e meia quando eu entrevisto escritores, Eu acho que eu tenho tendência de gostar de escritores cuja narrativa, cujo texto seja extremamente visual, né? Então, já perguntei isso para alguns convidados, vou perguntar para ti. Tu és uma pessoa também muito influenciada por cinema e TV, porque a forma como tu descreve, eu imagino a situação exata, quase como se fossem umas sketches mais longas. Ah, legal. Humor. Alô? Oi. Oi, eu não sei se chegasse a ouvir. Eu tô vindo com alguma dificuldade. Eu vou falar mais alto. Mas você está fazendo a referência que meu texto, ele te lembra uma estrutura, às vezes, de cinema ou de série, não é isso? Isso. É quase como se fosse mais, às vezes, parecem quase que sketches humorísticas, né? Com bastante sarcasmo. Pode me falar se tu és uma pessoa muito influenciada por TV e cinema? Eu gosto muito, eu assisto muito cinema, só que cinema, ao contrário de no caso de literatura, eu sou muito mais, ainda muito menos culto em cinema. Eu tenho aqui livros sobre cinema, aliás, tenho estudado bastante, e um dos meus planos no ano que vem, comento em primeira mão, não é exatamente nenhum segredo, mas é justamente escrever um pouquinho mais sobre cinema. Tem me interessado a ideia de fazer alguns paralelos de cinema e política, cinema e cultura. Mas eu sou um diletante, eu vejo muita coisa, por exemplo, um dos meus cineastas prediletos é o Woody Allen, vejo muita coisa, mas assim, dessa forma menos sistemática. Eu acredito que eu tenho um pouquinho mais, dentro dessa minha formação bastante deformada, um pouquinho mais de conhecimento literário do que propriamente de cinema, embora eu veja bastante também. Tá. Falaste que tu eras uma criança, assim, e deduz daqui a pouco um adolescente também, meio tímido. Quer dizer, então, que não era o tipo da pessoa que tipo assim, que falava coisas inconvenientes na sala de aula, ou pelo menos que em casa perguntava, fazia aquelas perguntas que os pais não querem ter que responder. Estou certo ou não? Como é que é? Não, pois é. Sim, não. Eu nunca fui, de fato eu era bastante tímido quando eu era criança e numa parte da adolescência, como eu conto no meu livro em um ou dois textos, mas assim, essa timidez era uma timidez do tipo, não era aquela extroversão que a gente vê muito por aí, do garoto que faz questão de aparecer o tempo todo, mas a minha língua já era afiada desde sempre, então, por exemplo, eu sempre tinha uma resposta não inconveniente no sentido de falar bobagens e horas impróprias. Isso me mantinha bastante discreto. Mas se alguém me questionava em alguma coisa, eu sempre tinha a resposta, eu sempre tinha a provocação, eu sempre tinha o contra-ataque. Né? E o João acabou de experimentar isso, né? Com essa história de São José, Jacareí e Sombra. Então era mais ou menos assim, já molequinho, né? Tanto que minha mãe, como eu disse, que era uma pessoa muito brava, assim, ela era bastante... Eu tinha embates já desde de garotinho com ela, eu discutia, porque eu discordava muito, e isso se manifestava dessa forma. Mas eu não era aquele garoto que fazia questão de aparecer, que tinha 200 amigos, que ia em todas as festas, muito pelo contrário. Eu ficava em casa, em geral, a minha socialização se dava na rua ali, quando ainda se podia, né, brincar na rua... Claro. Jogava bola, brincava com amigos, mas eu era mais na minha, mais de ler os meus gibis e depois, aos poucos, a literatura. Ah, e Gustavo, me diz uma coisinha assim, sobre tu como pessoa de família, tu em casa, assim, tu tem filhos? Perdão, eu não ouvi. Tu em casa, tu tens filhos? Se eu tenho filhos? É. Não tenho filhos ainda. Me casei, mas ainda não tenho filhos. Tá, e tu planeja ter filhos? Eu tô te perguntando porque tem, daqui a pouco eu vou fazer um link com trechos de livro, do teu livro. Eu tenho, no caso, eu não sei se é isso que você tá insinuando, mas no caso, o fato de eu falar de vez em quando em relação de pais e filhos, eu tenho muitos sobrinhos. Porque como eu disse, eu tenho quatro irmãs mais velhas, e minha mãe me teve com 42 anos. Então, até a minha irmã mais nova é 6 anos mais velha que eu. Entendi. Consequentemente, muitos dos meus sobrinhos cresceram quase como irmãos meus, e hoje eu tenho vários sobrinhos netos já, né? Entendi. Então, sobrinhos meus com quase a minha idade, tendo eles próprios seus filhos, então eu vi essa criançada toda crescer. E daí é outra coisa também, eu trabalhei durante 6 anos numa escola infantil. Ah! Fui professor de escola infantil, de crianças de até 4 anos de idade, durante 6 anos da minha vida. 6 né? anos ficaste nessa anos. Vida? Então, vocês falam é. Daí eu aprendi um pouquinho mais ou menos como é que é. Uau. E posso deduzir que é por isso que você não quer ter filhos tão cedo? Não, pior que não é por isso. Circunstâncias da vida ainda não aconteceu, mas não. Ah, tá. Assim, ó, tem trecho no teu livro, tem texto no teu livro que critica meio que esse modus operandi dos pais de hoje, né? Uhum. Tratando os filhos como se fossem processos de reis. Até eu deduzo aqui que até essa tendência moderna seja até para daqui a pouco muitos pais têm medo de frustrar os filhos, né? Isso. E na verdade até eles acabam criando filhos que não estão preparados para receber não. Um não e tudo mais. Exatamente. Fala um pouco disso. Oi? Pode falar um pouco disso? É uma coisa que eu acho que no fundo é todo mundo mais ou menos está observando, está sentindo isso no ar, na nossa cultura, só que parece que não é de bom tom mencionar, né? Uhum. Em casa é muito engraçado porque, assim, repito, eu tenho muitos sobrinhos e minhas irmãs, algumas delas, agora elas deram até uma maneirada agora, sabe? Não sei se meu livro influenciou em alguma coisa. Mas elas sempre gostaram de fazer festas para os filhos e é nesses grandes pavilhões, nesses bufês que parece um negócio de... Parece a ONU, né? Parece uma reunião da ONU para você fazer uma festinha de aniversário para criança. Uhum. E esse comportamento de uma hiperatenção aos filhos, à criança, não me parece saudável. E não estou aqui falando de que a gente deveria voltar para uma visão mais conservadora, mais fria e dura... de pais com filhos. Não acho que seja o caso. Acho que avançamos em alguns aspectos, sim. Bacana, uma relação mais afável, mais aberta. Só que não colocar os filhos como se fossem o centro da atenção da família e dar a eles essa impressão de que eles podem fazer o que quiserem, podem ser o que quiserem, podem ter os valores que quiserem, que não vão ser repreendidos. Claro, né? Claro. Eu não consigo deixar de relacionar essa dificuldade hoje de educar filhos em casa, de educar as crianças com certos limites, com certos valores, com certa civilidade, eu não consigo deixar de relacionar isso com, por exemplo, o descalabro educacional que a gente vive. Quer dizer, claro. Absoluto desrespeito com professores, claro. Com qualquer tipo de autoridade. Uhum. Né? Então, essa garotada que agora vai crescendo na... Eu cresci, por exemplo, eu jogava bola na rua e quando a bola caía na casa de alguém... dependendo do vizinho, ele pegava a bola, olhava pra gente, furava a bola na nossa frente e ficava por isso mesmo. Né? Uhum. Agora não, se alguém faz isso, acho que o molequinho vai em casa e pega uma faca e esfaqueia o vizinho. Claro. Né? E não estou exagerando, a coisa ficou um pouco, né, descontrolada. Total falta de noção. Parte dessa idolatria à criança e ao que ela representa, passou a representar. Uhum. É como se fosse uma total falta de noção com a ideia de hierarquia, né? Qualquer ideia de hierarquia, porque assim, hierarquia no, nesse sentido, eu acho que saudável, né? Que toda a sociedade é hierárquica, de alguma maneira, né? Em algum aspecto ela sempre será. E a criança, afinal de contas, ela está se desenvolvendo, ela tem que, né? Ela tem que muito mais receber, eu acho, que alguns valores em volta do que propriamente ser o centro irradiador de valores. Uhum. Ela ainda está descobrindo os valores sociais e tal. Mesmo que a gente admita e queira, como, por exemplo, eu quero uma sociedade hoje um pouco mais aberta do que de 50 anos atrás, essa abertura ela não pode se dar de uma forma anárquica em que as crianças passam a ser tratadas como claro. Se fossem tótems, né? Claro. Como coloca ali, o bezerrinho de ouro, né? A gente idolatra o molequinho e depois ele faz o pai de gato e sapato. Até porque a gente já está lidando com adultos hoje que foram criados assim, né? Isso não vem dos exatamente. Últimos 2 anos, daí né? Daí ele entra no PSOL, esse tipo de coisa, né? Acontece. Assim, ó, tem um momento muito engraçado no teu livro que, assim, ó, eu me identifiquei muito, sabe? Porque várias vezes em amigos e tudo mais, assim, às vezes até alieno amizades minhas, porque eu faço perguntas que eles acham meio inconvenientes. Assim, tá, mas... Não pensa nisso, para que perguntar sobre isso, né? E é um momento ali que tu fala, por exemplo, da total falta de sentido, que é, por exemplo, a pessoa colocar papagaio, colocar avó, colocar todo mundo dentro de um carro, né? Para se mandar um feriado para o litoral. E daí, literalmente, para quê? Para poder escapar vamos dizer, desse dia a dia maluco. Chega lá, dirige a 20 km por hora no congestionamento e obviamente, lá está super lotado. Então, me fala um pouquinho desse teu senso crítico, no sentido assim, como é que são as reações das pessoas antes de escrever o livro, com amigos teus, assim? No caso, mais uma vez, inspirado aqui em casa. Esses meus sobrinhos, que eu falei, que eles têm idades próximas, eles muito, muito diferentes de mim, eles são mais extrovertidos, mais festeiros. E durante alguns anos, né, jovens, aí eles, assim, final de ano, é feriado, eles todos se juntavam e desciam pro litoral, no caso, o litoral norte aqui de São Paulo, né? E eles me convidavam e eu falei, não, muito obrigado. Porque eu não consigo ver sentido. Quer dizer, se você quer um final de semana, para começar, que seja prolongado, ele tem que ser prolongado, ou seja, você tem que aproveitar mais horas de folga do que um final de semana normal. E não é isso que acontece, porque você perde metade dele no trânsito. Né? Além de todos os dissabores de você juntar todo mundo, né? Então, por exemplo, todo mundo aqui de Jacareí, de São José, vai para Caraguá e se encontra lá, né? Não me parece exatamente uma boa ideia. E a gente fica lá sob o calor inclemente e sem água, sem lugar direito para ficar e volta. E o mais engraçado, as pessoas não admitem de verdade que foi horrível, né? As pessoas têm essa coisa, elas investem muito na diversão e tal, elas têm que voltar e ficar muito felizes. Daí postar foto no Instagram, no Facebook, claro, dizendo que estavam realmente felizes, quando a gente sabe que não estavam, quase sempre. É basicamente como se estivesse mudando só a localidade, digamos assim, o CEP do inferno, né? Exato. A gente estava num lugarzinho do inferno, a gente vai aqui ali para aquele outro lado onde não tem água do inferno. Mais ou menos. E é mais caro, né? E tudo é mais caro, eu não consigo entender. Porque, afinal de contas, os finais de semana normais, assim, dá para a pessoa se organizar e dar um pulo no litoral ou na serra e se divertir um pouquinho. Mas não, todo mundo resolve combinar na mesma hora, no mesmo dia e aquela felicidade toda. Eu dispenso, sempre dispenso. Querido, assim, ó, como é que a pessoa faz para achar o teu livro? Eu já li faz um tempo já, mas só para repetir o nome, gente, a gente conversou com o Gustavo Noge. É N de nada, O de Osvaldo, G de Gustavo, Y de You, tá? Então, Gustavo Noge. O nome do livro, só repetir também, Saudades dos Cigarros que Nunca Fumarei. Não é um livro de autoajuda para parar de fumar, podem comprar tranquilo, e nem para começar a fumar também, não é? ele funciona para os dois lados? É, tem, já vi gente falando, né? Já vi gente falando, nossa, mas é livro, é um elogio ao fumo? Eu falei, não, exatamente. É um livro para parar de fumar? Também não. Sugiro que compre e leia, que você vai entender. Spoiler, o sentido do título está na última frase do livro. Sim, e quem quiser também continuar fumando, quer dizer, o livro não está dando lição de moral nenhuma para quem faz isso. Como é que é? Eu disse que quem também quiser continuar fumando também não é o enfoque do livro. Quer dizer, o livro, a pessoa vai continuar também numa boa... Pode continuar. Eu realmente não gosto dessa perseguição. Sabe, anti-tabagista, esse negócio de que o fumante é o novo Bin Laden, né? Sim. Não acho, cada um que viva, que o Estado não se intrometa demais na nossa vida, né? Claro, e a gente claro. Saiba viver aí cada um na sua porção de choro e ranger de dentes, né? Sim, enquanto no seu quadrado. Vida. No seu quadrado. Exatamente, cada um no seu quadrado. Então, gente, foi uma honra... a gente conversou aqui com Gustavo Noge, o livro, mais uma vez, Saudades dos Cigarros que Nunca Fumarei, Ensaios Imprudentes. Como é que se faz para encontrar teu livro, quem estiver ouvindo o programa agora, assim? É muito fácil? Olha, ele está nas livrarias, nas grandes redes, em geral, se encontra por aí. E nos sites, né? Livraria Cultura, Saraiva, Amazon, Submarino... E assim por diante, todas as grandes livrarias que tem loja online você encontra, na estante virtual também você encontra, e nas redes em geral. Quase sempre eu passei por aí e vejo alguém folheando meu livro, eu fico bastante feliz. Não, maravilha, é muito então. Que lê, sim. Então ele está disponível nas melhores casas do ramo e também em casas do ramo de gosto discutível, correto? Exatamente. Prefiro não saber em todas as casas do ramo se ele está disponível. Deixo isso para lá, mas está por aí. Maravilha. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? É isso. Eu que agradeço. Agradeço ao João, agradeço a você e aos ouvintes do programa. Abraço para você. Abração. Abraço, querido. Tchau. Tchau, tchau. Marco Antônio, parabéns. Mais uma outra entrevista. Então agora a gente vai começar a trabalhar nosso garimpo musical. Obviamente a gente vai entrar na década de 50, então. You'll never say, darling, I love you. You'll never say once that you care. Taking my love for granted, there's danger ahead, beware. You never respond when I kiss you. Your eyes have that faraway stare. You're taking my love for granted, there's danger ahead, beware. There's something wrong with our romance, dear. I loved you truly from the start. I've done my best to make you happy, but all the time you're breaking my heart. But there'll come a time when you'll need me. I can't guarantee I'll be there. You're taking my love for granted. There's danger ahead, to make you happy, but all the time you're breaking my heart. But there'll come a time when you'll need me. I can't guarantee I'll be there. You're taking my love for granted. There's danger. Marco Antônio. Tá, essa canção é da virada de 57 e 58, o nome da cantora Dorothy Squires. Dorothy como Doroteia, né? Ou seja, D-O-R-O-T-H-Y e o sobrenome Squires. S de Samantha, Q-U-I-R-E-S, de Samantha de novo. Dorothy Squires. Ela não é conhecida no Brasil, mas ela teve grande nome nos anos 50 no Reino Unido. O nome dessa canção se chama Danger Ahead, Beware, ou seja, perigo adiante, perigo à frente, cuidado. Ela está basicamente, de forma educada, ameaçando o cara que não está dando valor ao amor que ela tem dado, que ela tem dedicado a ele, e dizendo que pode ser que mais adiante, quando ele precisar dela, ela não esteja lá. Perdão. O maior hit dela foi I'm Walking Behind You, a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, falar um pouco dela. Ela nasceu em Pontybrem, no país de Gales, em 25 de março de 1915, faleceu em 14 de abril de 98, também no país de Gales. O nome de batismo dela é Edna May Squires. Ela cantou muitos standards na década de 50 pelo Reino Unido. Na época do pós-guerra, ou seja, logo depois da Segunda Grande Guerra, ela se tornou a mais bem paga atração musical de todo o Reino Unido. Tanto que ela adquiriu até uma casa de 16 quartos no sul da Inglaterra E em julho de 53, ela casou com um cara 12 anos mais novo, um ator que acho que tu já deve ter ouvido falar, João, Roger Moore. Eu ouvi falar vagamente, vagamente, né? Sobre algum, inglês, alguns, uma certa carreira. Alguns filmes que ele fez. Isso, 007. Algum filme, né? Ele fez um filme famoso, eu acho, né? 007. Isso. Eu lembro, vagamente, mas lembro. Isso, pois é. Ela a conheceu quando ele foi levado por amigos numa das festanças que ela promovia na mansão. Eles ficaram juntos até 1961, e daí ele se mandou. E nesse meio tempo, ela apresentou o Roger Moore a figurões de Hollywood como Gary Cooper, Grace Kelly, Rock Hudson. Ele, como eu falei, ele pediu as contas tipo, em 61, mas ela só deu o divórcio a ele em 68. Essa canção, por acaso, a gente ouviu aí, a letra tem muito a ver até com o que iria acontecer, né? Porque ela se considerava uma pessoa assim, que tinha muito a ver com o sucesso dele, né? Teve, ele era um né? modelo, né? E ele apresentou muita gente, apresentou para figurões de Hollywood, inclusive, né? Como alguns que eu citei, e ele, né, quando já estava ficando meio famoso, caiu fora. A partir dos anos 70, ela ficou mais conhecida pelo temperamento difícil e por... ela tinha uma mania, sabe de quê? De processar pessoas em jornais. Ah, tá. Olha só, ela processou... Ela entrou na corte lá, né, com processos 30 vezes em 15 anos e meio. E acabou me caindo em desgraça com o público e a alta corte britânica a proibiu de processar. Né? O High Court of Britain, British High Court, porque ela disse que supostamente ela, né, queria fazer isso para chamar atenção para as razões mais desimportantes. Ela acabou daí falindo, mas a gente teve que vender a casa que possuía, mas deixou claro até que ela só iria sair fora da casa quando ela achasse as cartas de amor que ela havia trocado com o Roger Moore quando eles eram apaixonados. Ela deixou, se mudou e daí morreu mais adiante, né, aos 83 anos, de câncer nos pulmões. Ela até foi homenageada 15 anos depois de falecida com uma placa na casa onde ela morou por um tempo, uma placa até paga pelo Roger Moore. Ela aparece e canta num filme dificílimo de achar, eu tentei há uns 5 anos, desesperadamente não consegui, que é um musical britânico chamado Stars in Your Eyes. Uma comédia inglesa filmada, comédia musical inglesa filmada em 55. Vamos tocar um trechinho, por favor, de um grande sucesso de 53? Por favor. I'm walking behind you on your wedding day. And I'll hear you promise to love and obey, though you may forget me, you're still on my mind. Marco Antônio. Essa canção aí foi um grande sucesso. No Reino Unido, em 53, I'm Walking Behind, ou seja, estou caminhando atrás de você, mais no sentido de ela estar sempre acompanhando o cara, saber que pode confiar nela, que ela está sempre ali por perto. Essa canção foi regravada logo depois, e nos Estados Unidos fez muitíssimo sucesso, só que na voz de um cara também famoso por conquistas, uma pessoa também famosa por conquistas amorosas, o Eddie Fisher. Né? Pois é. Então, vamos então, por favor, para os anos 60? Bom, essa não precisava nem cantar, né? Vamos lá. Till you want. me still? Or am I supposed to act just like you're never coming back? Honey, am I supposed to be your friend? Ever meet again, darling? Oh, darling, what am I supposed to do? Till then, what am I supposed to say if by chance we meet someday? Marco Antônio, que coisinha ruim, hein? Poxa, não gosto mesmo? Poxa, eu gosto da voz dela, cara. Acha muito mimoso, é? Eu acho muito pegajosa. É, assim, ó, essa cantora tinha 20 anos quando gravou essa canção. Ela é muito mais famosamente como atriz. O nome é Anne Margaret. Exatamente, a Anne Margaret, batizada como Anne Margaret Olson. Ela nasceu na Suécia, num vilarejo que ela descreve como sendo cheio de lenhadores perto do Círculo Ártico. Ela sempre quis ser dançarina. Ela nasceu, só voltando, que nasceu em 28 de abril de 41, ainda está viva, graças a Deus. E o primeiro trabalho pago dela foi como recepcionista numa casa funerária. Eu não sei como é que em alguns lugares do mundo, mas eu já fui nas casas funerárias, nunca vi uma recepcionista, mas não sei se daqui a pouco ela estava atrás do balcão, eu não sei detalhes sobre isso. Ela sempre quis ser dançarina. Era para ter certeza que o cara estava morto, porque quando vissera, alguns levantavam. Ela virou dançarina em Chicago e dali foi para Las Vegas. Logo estava dançando nos palcos em shows do George Burns. Vamos lembrar, né? Aquele morreu com acho que quase 100 anos, né? Fumando charuto direto, falando muita piada maliciosa. Mas é mais famoso o George Burns no Brasil por fazer o papel de Deus. Né? Alguém lá em cima gosta de mim, né? O filme com... Na verdade foram 3 filmes e os 2 primeiros eram com o cantor John Denver. Ela aparece, visualmente... tem uma carreira super longa, mas vamos lá, Viva Las Vegas, acho que dá pra dizer que é um dos mais famosos, com Elvis Presley dançando, matando a pau, e por sinal ela até supostamente teve um relacionamento com ele, e já vi em 2 entrevistas tentarem tirar informações dela sobre a relação dela com Elvis, ela se recusa a falar, uma pessoa super de classe, sem nada de fofoquinhas e essas babaquices. Ela também fez The Cincinnati Kid, no Brasil era A Mesa do Diabo, que é um filme sobre poker com Steve McQueen. A Carnal Knowledge, no Brasil, era Antes de Amar, com Jack Nicholson e o cantor Art Garfunkel. Tommy, que é um filme muito cultuado no Brasil, né? Ela até canta no filme, baseado no musical do Roger Daltrey, do The Who. E também num filme que eu acho muito bacana, chamado 52, ou 52 Pick Up, no Brasil tinha 2 títulos, Nenhum Passo em Falso ou A Hora da Brutalidade. É um filme com Roy Scheider, e é um dos poucos filmes que, pelo menos parte da crítica, gostou de uma produtora que tu conheces, uma empresa, de 2 primos israelenses. Golan Globus. Exatamente. Tá. Do Bernard Golan e do Aaron Globus. É um filme muito bacana até, com o Roy Scheider, com a participação pequena do Doug McClure. É um filme bem bacana. É um filme policial. Ela também fez voz num episódio sessentista dos Flintstones. Ela já era tão ela já era tão conhecida pela sensualidade que no desenho animado tinha uma personagem baseada nela, que era Anne Margrock. E ela fez a voz. Em 98, por sinal, ela fez uma série também de 5 episódios contracenando com uma pessoa de Maringá. O pessoal conhece, a gente é Sônia Braga. O título era Por um Pedaço de Terra. Vamos tocar, ver se tu consegue mudar um pouquinho de opinião da 61. Well, you call me your baby when you're holding my hand. How you can hurt me, I just don't understand. Well, you say that you need me like the ocean needs sand. But the way you miss. Ela lembra vagamente Nancy Sinatra tentando cantar. Os anjos pediam por favor, não leia a mente. Por favor, eu ia dizer isso, sinceramente, mas lembra um pouquinho, né? Ela lembra um pouquinho, principalmente nessa canção agora, né? Na Sinatra tentando cantar, né? Isso, pois é. A primeira canção, acho que eu não tinha falado, o nome é What Am I Supposed to Do, é a canção que a gente ouviu na íntegra. É, basicamente quer dizer, né, o que eu devo fazer? Ela tentando, por favor, tá tentando se grudar no cara e o que ela tem que fazer para convencer o cara que ela é a mulher perfeita para ele. E agora foi a Just Don't Understand. Ela basicamente falou porque ela não entende porque que eles não estão juntos. Acho que a gente pode pular agora e ir para os anos 70. Vamos esse embora. Parece que tu gostas, né? Não, esse aqui eu gosto muito. Tá, vamos lá. Tennis Chris, elles me trahissent. Je voudrais t'en courir plus vite, mais je glisse. Le tennis Chris, elles me trahissent. Il ne faut pas que je faiblisse. Rechercher, mort ou vivre. On vous poursuit sans motif. Quand on est trop heureux, quand on a trop de bleu dans les yeux. Ma moto trace, elle me tracasse. Elle n'aime pas beaucoup quand on la dépasse. Ma moto trace, elle me tracasse. Il y a tant de gens qu'elle agace. Oh, oh, rechercher, mort ou vie. Le monde est plein de chéris. Quand on est trop heureux, quand on laisse trop pousser ses cheveux. La liberté ne se décide pas. Je paierai le prix du maudra. Si le rêve reste entre mes doigts, je pars droit devant moi. Le soleil guidera mes pas. Et je ne laisse rien derrière moi. Je ne vis pas comme vous et ça vous étonne. Pour être bien, je n'ai besoin de personne. Vous attendez que la vie me désarçonne. Mais pour ne pas tomber, moi je me cramponne. Au fond de ma caisse, je me dresse. Mais le plancher limite encore ma vitesse. Au fond de ma caisse, je me presse. Je sens les pièges qui se dressent. On recherche, mort ou vie. On évite un fugitif. Quand on est trop ailleurs, quand on a trop de rouge dans le cœur. La liberté ne se discute pas. Je paierai le prix qu'il faudra. Même si le reste. Entre mes doigts, je pars droit devant moi. Le soleil guidera mes pas. Et je ne laisse rien derrière moi. Je ne vis pas comme vous et ça vous inquiète. Si l'on m'attrape, vous serez tous de la bête. Car il faudra bien qu'un jour on en finisse. J'entends déjà les sirènes de la police. Mes tennis gris me trahissent. Je voudrais t'en courir plus vite, mais je glisse. Mes tennis gris me trahissent. Je sens mes forces qui s'affaiblissent. Oh, oh, rechercher, mort ou vie. Peu importe le tarif. Toutes les courses au bonheur finissent toujours comme Easy Ride. Marco Antônio. essa canção aí, raríssima, canção de 76. O nome do cantor, Patrick Juvet, né, J-U-V-E-T, mega ídolo na era disco. O nome da canção, Morto Vivo, ou seja, Morto Vivo. Um dos maiores sucessos da carreira dele foi Lady Night, a gente vai ver daqui a pouco um trecho, uma canção de 79. Nessa aí ele ainda estava com a carreira basicamente só na Europa. Deixa eu ver, essa canção que a gente ouviu, Morto Vivo, ela fala basicamente que não interessa o preço, vivo ou morto, ele vai encontrar felicidade. Quero agradecer até ao grande, talentosíssimo guitarrista e mega cinéfilo, meu amigão, Jorge Rab, aqui de Porto Alegre, por ter me traduzido a canção, porque eu estava também levando surras, para variar, homéricas, estava sendo massacrado, tentando, eu sacava um pouquinho do trecho, um trechinho aqui e ali, ele me ajudou, valeu a força, Jorge. Tá, então, falar do Patrick Juvet, suíço, nascido em Montreux, em 1950, ele aprendeu piano aos 7 anos, foi modelo por 2 anos em Düsseldorf, na Alemanha, no fim dos anos 60, e sempre querendo ser performer e showman, ele conseguiu uma chance daí ao se encontrar em Saint-Tropez com um mega produtor parisiense, Eddie Barclay. O Eddie foi responsável por parte do sucesso do falecido recentemente Charles Aznavour, da Dalida e do Jacques Brel. O Patrick Juvet até representou a Suíça num concurso da Eurovision, aquela competição super famosa lá de talentos. Vale dizer que mais adiante ele fez trabalhos com um tecladista chamado Jean-Michel Jarre, né, já nos, um pouco mais adiante dessa canção que a gente ouviu. O Jean-Michel Jarre, muita gente conhece por discos dele, ele é tecladista e tudo mais, mas tem muita gente que não sabe que o pai dele era o Maurice Jarre, né, compositor de filmes como Lawrence Arábia, O Mais Longo dos Dias e Doutor Jivago. Né. Em 78, o Patrick Juvet, que a gente ouviu aí um trecho, conheceu o Jacques Morali e o Henri Belolo, criadores do Village People e do Richie Family, que eu sei que tu adoras, né? Sim. E eles decidiram lançá-lo como cantor disco no mercado americano, de disco music. Daí com o final, com a decadência da disco music, já de 83 até 86... já tinha basicamente morrido, né, a disco music, o Patrick Juvet morou em Londres e também em Los Angeles e se envolveu com drogas, muita bebida, faliu e foi uma coisa muito triste e nos últimos anos ele voltou a se apresentar em casas de shows em Paris, também na Suíça e parece que está, eu sei também de shows que ele andou fazendo assim, de revival, né, da carreira e também porque as canções dele disco fizeram tanto sucesso que marcaram época, né? Ele pode ser ouvido, Patrick Juvet, em trilhas como filmes como Casos e Casamentos, Clo-Clo, que era no Brasil era My Way, O Mito Além da Música, que é sobre o crooner francês Claude François, e várias outras trilhas. Vamos tocar um pouquinho, um grande sucesso de 79? Essa não tocou muito no Brasil, não, viu? Ah, essa não tocou muito no Brasil, né? Pois é, tocou muito nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Escócia, e eu sei que tocou também na Argentina. Mas a gente vai tocar... Eu vou te trocar um trecho para você do que fez sucesso aqui. Sim, e arrebentou. Já sei qual é. Ele teve, acho que, 2 grandes hits no vai Brasil. Vai lá, Fofunha. Vamos lá. I'm not surprised. isso tocou até enjoar. É, eu amo essa canção, I Love America, até um amigo comum, a gente tem o Chico Mugen, idolatra essa canção aí, eu acho essa canção o máximo também. Eu acho ela fantástica. Mas essa fez muito mais sucesso do que a Lady Night, né? No Brasil, né? No Brasil, Lady Night acho que não tocou em grandes rádios, não. Se tocou, tocou uma ou outra vez, porque nessa época imperava a Rádio Difusora de São Paulo, a Tamoio no Rio, a Excelsior em São Paulo e a Mundial no Rio de Janeiro. Uhum. E elas tocaram muito o I Love America. Né? É maravilhosa. A gente pode então ir para os anos 80, vamos lá? Vamos embora. Vamos lá, 81. 81. Marco Antônio não era nem nascido ainda. Never thought we'd end up here. You always seem so damn sincere. Though you say you love me with a smile, love is just a fashion period going out of style. Another lovely day in paradise, another party. Marco Antônio. Essa canção aí, já está na década de 80, uma canção de 81, o nome é Another Lousy Day in Paradise. Traduzindo seria alguma coisa tipo assim, perdão pelo meu francês aqui, mas tipo assim, outro dia de merda no paraíso. A banda Danek, K-N, de nada, A-C-K, Danek, uma banda, eu particularmente gosto da banda, eles tiveram um mega ultra hit em 79. Essa que eu gosto. Pois é, essa canção aí, a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco pra lembrar, a canção foi em primeiro lugar na Billboard aquele ano, no ano inteiro. Até meio assim, muita gente se refere até essa banda como One Hit Wonder, né? Banda de um sucesso só. O primeiro sucesso estrondoso foi realmente a que a gente vai ver um trecho daqui a pouco. Mas deixa eu falar um pouquinho. Banda encabeçada por um cantor chamado Doug Fager, Ele é nativo de Detroit e olha só a curiosidade. Irmão caçula de um advogado chamado Geoff Frager, ou Frager. Sabe quem é esse advogado? O cara representou, João, o Kevorkian. Isso. Precisa estar conectando o Dr. Morte. Médico lá que. E Dr. Morte, exatamente. Que foi para os tribunais, né, por ajudar na eutanásia de pacientes. Era contratado para praticar eutanásia, né? Para ajudar as pessoas a, entre aspas, morrer com dignidade. Pois é, irmão, 2 anos mais velho do cantor que a gente. Do líder da banda, Dan Meck. Essa banda tocava rock and roll, new wave, pop. Tinha vários amigos e fãs famosos como Bruce Springsteen, Tom Petty, o tecladista do The Doors, Ray Manzarek. E eles estavam fazendo tanto nome, expressando em pequenos bares, que nos anos 70, 10 gravadoras entraram numa briga federal assim para contratá-los. Eles acabaram assinando com a Capitol Records. Deixa eu ver, já no segundo LP as quedas caíram vertiginosamente, apesar do segundo disco ser super bem recebido no Japão. Deixa eu ver, essa canção. Vamos ouvir agora um trechinho da canção de 79. Essa também tocou até doer, viu? Tocou um monte. Ela explodiu, se eu não me engano, no Brasil, assim, já na década de 80. Sim. Em 80, no começo de 80. Essa My Sharona é muito prestada pela British Invasion, sessentista, né? Então também tem uma pegada mais pesada, assim. E é para, segundo o Doug, era para ser imaginada pelo ponto de vista, para escutar, a gente imagina no ponto de vista de um adolescente de 14 anos. Né, tem muito também de The Who misturado. O Doug faleceu aos 57 anos na Califórnia de câncer nos pulmões, sendo que um ano antes ele havia removido 2 tumores no cérebro. Né. A banda pode ser ouvida em Karate Kid 4, na série Estreza Demais, Nova York contra o Crime, Arquivo Morto e também A Escuta. Então, é isso. Então, o programa chega ao fim. Agradeço a maior força. Quero mandar um beijão para Denise Maia, que estava escrevendo para mim, perguntando que banda é essa, que banda é essa, quando ela estava ouvindo a canção na íntegra do Neck, Another Lousy Day in Paradise. Então, é The Neck, gente. Então, é isso aí, querido. Até quinta-feira, Marco Antônio. Até quinta-feira. Abraço. Valeu a força, tá, gente? Obrigado, um abraço. Obrigado a você. Tchau. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de... O Marco de hoje com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa Fufunha, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin. Apresentação, João Alckmin. De Jair Barbosa, Rogério Alcântara e eu amanhã às 8 da manhã com o Prime Time. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.